haber estado. Así conocí Juliana, moza linda que hoy es mi enamorada. Recuerdo con alegría, fue en una bella mañana, enquanto yo viajaba, besamos en teto, bendigo o nosso primeiro encontro. Naquela linda manhã que transformou minha vida, desçamos em pé do pão. Passei visitá-la toda semana. De São Sepé a Tupã, levava e trazia boiada. Bem na estância de Juliana, de ida e de volta fazia pousada. Bendigo o nosso primeiro encontro, naquela linda manhã que transformou minha vida. São Sepé a Tupã. No meio de um arvoredo, cercado com pátio de grama, eu construí um ranchinho pra feliz um dia viver com. Visto que na primavera, pra nosso contentamento, nós já marcamos a data para realizar o nosso casamento. Bendigo o nosso primeiro encontro, naquela linda manhã que transformou minha vida, de São Sepé a Tupã.